sucesso que a galera adora. Venha no Big, vem Feira de Santana. Seu jeitinho bem faceiro te fez se tornar o que é. Apenas é uma menina, mas pode ser minha mulher. Faço qualquer coisa pra ganhar um beijo seu, me matando de desejos. Você é um presente de Deus, morando na minha cabeça. És dona do meu coração. Quando penso em você, eu canto essa linda canção. Você é dona de mim.